Canaré 143, no solo 45, direito 121, decimal 9, solo. Boa tarde, Canaré 143, Taxi Civil Alfa, reporte antes da Juliette. Taxi Alfa, boa tarde, Juliette. Muito bem, 9 autorizado a decolar, pico no zero, vento 1 no 00 graus, 102. Autorizado a decolar, gente, 1 no 0, Salvador, boa tarde, Xanem 6201, no próximo, Xanem 6201. Xanem 6201, autorizado a Lima, tendo 0. Lima, tendo 0, 6201. Salvador, Gazo 4206, uma boa tarde, ponto de espera, estamos prontos, visual, colega da Avianca Lima. 6201, no coração, 4206, mantém mais perto. Mantém, Gazo. Controle Salvador, o Oscar Mike Delta, tá no ideal de descida. Oscar Mike Delta, desse mantém a 500 pés. Ajuste de altímetro no 0 no 0, mantenha sem regras de voo visual. Informe através de Pituaçu, Oscar Mike Delta. Mantendo condições de voo visual, reportar a Pituaçu, Oscar Mike Delta. 1869, decola os 47, controle 1 no 0 decimal 8, 1 2 0 decimal 8. 208, boa. 1 2 6 decimal 0. 2-8-2-2-6-0-3-6-7-7, obrigado, boa tarde. Tá. Patrulha, 1-1-8-6-9. 1-8-6-9, contato radar na decolagem, tudo em mantenimento de voo 3-6-0 via saída da árvore. 3-6-0, pode voar na proa de Alepa da presente? Foi árvore, 1-8-6-9. Árvore, 1-8-6-9. Xanem 6201, decolagem autorizada, vento 1 no 00 graus, 109. Decolagem autorizada, 6201, na pista 109. Libera a velocidade para o voo 1289, 1869. Eu vou chegar a restrição de velocidade na saída da árvore, voo 1869. Matará. Autorizado, ali aí manter, fechou no zero. Ali mantém no zero, 420, metrô. Oxenai 6201, decola os 49, controle 120, decimal 8. Obrigado, Gosto. Golpe 677. Decola no 0, curva esquerda, saída Conde, 0261 no transponder, 128, controle 2792. Quiet, chame pronto, 43. 37, roda. Atenção. Alguma chance de voar? Mantém o perfil da saída, Xanai 6201. Mantém. Oscar Mike Delta passou o pito azul. Oscar Whisky Uniforme, aguarde. Oscar Mike Delta mantém a 500 pés. Chame agora a torre na frequência 118.95 e solicite instruções para o ingresso do circuito de trava, Salvador. 118.95, Oscar Mike Delta. O filme era na modulo, Oscar Mike Yank. Whisky Oscar Uniforme, controle do Salvador. Cruzamento da final da 1-0, acusará a base para 1-7, acusará a final para 1-7, Oscar Mike Delta. Azul 4-2-0, bem autorizado, decolagem 1-0, vento 1-2-0, graus 1-0-9. Vem, decolagem 1-0, azul 4-2-0, meio. Voando direto destino, Valência? É, não tem um traço informal no setor, 1-2. Frequência livre 1-2-3-4-5 para coordenação com os tráfegos locais. Caso necessite de informação em alerta, irá chamar o controle nesta frequência. O Whisky Oscar Uniforme poderia confirmar o estimado de pouso? Ciente, o frequência livre 1-2-3-4-5, Whisky Oscar Uniforme. Tango Victor Indo no 1510, regra de voo visual. Corredor Vera Cruz após Interlagos, informa passando através de Paris. O Victor Indo já efetuou o plano de voo? Tem, intencional 3.0160. Tem, na escuta do controle, informa passando através de Paris e ingressando no corredor Interlagos. Azul 4206, passando 1300. Azul 4206, contato radar da colagem, sube e mantém o nível 310, via saída PUCA. Via PUCA 310, azul 4206. Victor Indy direto, confirma a procedência de Bernardo. Pede. O 1869, chama agora o centro Recife na frequência 1-2-8-8, ao término 1-2-6-0. 2-8-2-6-0, gol 1-8-6-9, gol. Apollo aos 56, livra pátio 4, estacionar para o VTD. Passou através de Paris, Victor Inde de Lodge. Informe Ceasa Visual com Aroro. Tenente 6201, nos chama agora o Centro Recife, na frequência 125.1, alterno 18.8. 251, 18.8, tenente 201. Azul 4206. Prossiga para o 4206. Centro Recife, na frequência 2085, alterno 2545. Recife 2085, alternando 2545, 4206 azul. Azul 2591, 5 milhas para a posição coral, submantém nível de voo no 60, serviço radar encerrado. Quando... chama agora o controle Ilhéus na frequência 20.1, azul 2591. Victor Indy Juliette, chama agora a Torre Salvador na frequência 118.95. Juliette já tem pouso autorizado, pistão no 7, vento 100 graus, 109. Pouso autorizado no 7, Juliette. Control Azul 2712 para o posicionamento. Obrigado, Jimmy Pack. Boa tarde, 2712. Salve, Salvador, boa tarde. Vou também entrar com a informação para o ataque. 502, autorização do estado. Aguarde de cópia, prepare da El, na 645. Fazendo cópia do cara da El, no 45. Juliette, eu sou Alô 04, autorizado o táxi de retorno, observe uma viatura que está cruzando com o 44, ingressar e estacionar a frequência livre. O 966 é uma indicação via chegada a Mare. Esse mantém o 050. Ajuste o altímetro 190-190. Para o táxi 2712, 56 a bordo, 2 horas e 20, alterna Salvador. Pátio 3, 1 Índia, Ponte Espera, 295, ajuste 1010, boa viagem. Pátio 3, Índia, Ponte Espera, 895 Azul, 2712. Mensagem azul 2712, tráfego atmosférico está pronto. Azul 2712, autorizado, alinhar e decolada 10, vento 100 graus, 109. Autorizado, alinhar e decolada 10, azul 2712. Salvador Vitória, 360, decola da pista 1-0, curva direita, perfil da Dael, Leda, após Leda, voa posto seguro, intercepta, Bezulu 44, segue até o destino. 5501 no transponder, controle 120, decimal de 0. Correto, chamo para a antena 2. Decola 09, controle 120.8 208 2712. Obrigado e até a próxima. Controle de Salvador, boa tarde, azul 2712. Azul 2712, contato radar na decolagem, sub e mantém nível de voo 170 via saída Conde. 170 via Conde, 2712. Roda 966, após SAP, voe Serra Vitor 369. Corrijo. Serra Vitor 366. Desse mantenha 2500 pés, ajuste a altímetro 9090, cancelada a restrição de nível na posição ITAP. E forma estabilizada, trava o procedimento em nave. Papá Vitor Índia, prossiga. Confirme o pátio e a pista. Desculpa, número 2 para Copa. Só um minuto, Papá Vitor Índia. M6259, pronto para 4. Guarulhos 360, via Pesolo 0, decola da pista no 0, primeira curva à direita, torcida da El, lida, Batman. 5477, transponder, controle, 12080. Terminado Guarulhos, nível 360, pela Apesolo 10, decola da pista 10 com curva à direita, saída da El, lida, Mótima. Aciona 5477 no transponder, ele chama o controle na 12008, 6259, função 3. El, transponder 5477, chame pronto no 3. 5477, confirma. Direita Índia, Ponte Pés 295, 1010, boa viagem. Uno 645, chame 118 decimal 95. Decolar, fecha no 0, Uno 645, vento 100 graus, 10 mais. Continue a aproximação, aguardo autorização de pouso. Aguardo autorização, 96. Afirmo. Autorizado para Recife, 410, e a Pesolu 17, cola da pista 10, curva esquerda, PC da PUCA, Jean Maracaju. 5504, transponder, controle, 12080. Correto, chame pronto. No, para o acionamento táxi de decolagem. Chame a torre 1895, ajuste no 0, no 0. Já tem informação do POB? Vai, vou me aguardar de Porto Parra Grande. Pronto para copo, Charlie, o Mike Romeu. Autorizado Sierra Índia, Romeu Índia. Nível 045, decola da 17, curva direita, corredor Axel, restrito ao 9000 até o farol da barra ou a liberação do controle. 5462, transponder, controle 12080. Confirma pro gol no 645. Decola 19, chama o controle 120, decimal 8. 120, 8, gol no 645. Controle Salvador, gol no 645, decolou Israel. Gol no 645, contato radar na decolagem. Subi mantendo nível 360 via saída da El. Subi nível 360 via saída da El, gol no 645. Charlie Michael Romeo autorizado a acionar a Chapozac. Salvador, Papai Marcelo Marcomeu está com 3 a bordo, 4 horas de Cristo Fernando e Léo. Pronto para o 4. 3 a bordo, gente. Autorizado táxi, 645, suba e mantenha o nível 340. Sobe e mantenha nível 340, vou subir no 645. Charlie Mike Romeu, autorizado, ingresso é forte alinhado e pronto, estão 7. O 1966, solo de 20, direita 1219, solo. Salvador, Charlie Michael, autorizado decolar, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Autorizado 259 ao solo Salvador. Canal 6259 ao solo Salvador. Salvador, boa tarde, Azul 2781, informação, Papá, Vitória da Conquista, no Ouro 60. Boa tarde, Azul 2781, informação, Papá, confere autorizado para Serra Brava, Quebec, Vitor, via rota do plano de voo, nível 160. Saída Arbor 1, após boa posição, Elefa, DCT, Opilor. Transponder 5513, controle Salvador, 120.8. Precisado 160 para a Vitória da Conquista, decolando 160, saída Arbor 1, pós Elefa, direto Opilor. 5513, transponder 208, controle 2781. Cotejamento correto, chame pronto, portão corrigindo, PAT 3, Azul 2781. Vai chamar a PAT 3, 2781. 1, tome 20 milhas afastado seu voo, Salvador. Autoridade direto destino, está ficando mais... 3.500 ou 4.500? O nível é par da volta. Quente, está autorizado a ascensão direta ao 045. Autorizado 045, Charlie Michael Mills, graças. Charlie Michael Mills, seu decolagem foi 2.000, controle 208. Mike Romeu, decola 2.6, chama o controle 120.8. Cima 4.5, chama agora o centro Recife, na frequência, no 25.1, na alterna, no 18.8. 251 e 1.288, 645, boa tarde. Nível autorizado, acionamento, chabotagem. 2712, serviço radar encerrado a 67 milhas nordeste do BR Salvador. Mantendo de voo 170, chama agora o controle Aracaju na frequência 120.3. Aracaju, variando 203, o azul 272. Obrigado, boa noite, meu Deus. Autorizado, táxi, confirmando, vai decolar 1-0. Gente, autorizado, táxi, chama para cruzamento da pista 1-7. Oscar Golf Kilo, acione identificação via chegada Mare, décima 050, ajuste o altímetro 0011. Fiz 1 decimal 9 para entrada no pátio 1 e cruzamento do pátio. Acionamento 2781, parte 3. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi 2781. Autorizado, ingresso parte 1, contorne o mesmo até o ponto de espera via Índia. Pronto, espera, retorno em torno 1895, QNH agora é 1019. Salvador, Papá Babá, Charlie, Mike Romeo, atingiu 045, fecha com os 2054, tá na informação. Gente, mantenha-se a visual 045. É, só meu ponto de audicídio, Charlie, Mike Romeo. Toma lá, ponto de audicídio, Charlie, Mike Romeo. Papa Romeo, Papa Vitor, Índio, autorizado a alinhar e decolar pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0, né? Alinha, decolar 1-0, Papa Romeo, Papa Vitor. Papa Vitor Índia, decolos 39, controle Salvador 1208, bom voo. Ciente Salvador em 1-2-0, decimal 8, muito obrigado, Vitor Índia. Controle Salvador, muito boa tarde. Papa Romeu, Papa Vitor Índia, decolado na sua escuta. Papa Romeu, Papa Vitor Índia, contato radar, suba via, saída Puca para o nível 410. Ciente, sobe via, saída Puca para o nível 410, Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Azul 2781, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via pátio 3, pátio 1 e táxi Índia. Ponto de espera, torre 1895, KNH 109, bom voo. Autorizado, táxi via pátio 3, pátio 1, Índia, no ponto para as 895, com 1011, 2781, obrigado. Zero. Uniforme controle. Gente, hoje clássico uniforme de retorno a Salvador, corredor de Veracruz e Interlagos, Kenegal no 011. Confirme pessoas a bordo e se acertou o plano de voo. Para puxar. Respeite acionamento no Xanair 6259, o portão 3. 6259, o portão 3, aguarde para o posto pega acionamento. Aguardando. Azul 2781 no ponto de paração. Azul 2781, autorizando a linha de decolar pista 10, vento 100 graus 089. A linha de decolar 10278. Número 259 autorizado, pushback acionamento, chame pronto pro táxi. Autorizado, vai recordar táxi 6259. Azul 2781, decola os 44, controle Salvador 1208, bom voo. Controle 208, obrigado, boa 2781. Controle Salvador, boa, azul 2.